criado no asfalto. A dor já não sinto e as lágrimas secaram. Sou a cultura triste e esquecida. Sou o que eu quiser, um anjo ou um homicida. Minha solidão me trouxe companhia. Minha alucinação traz até alegria. Sou o assassino, vítima da paisagem. Não quero atrapalhar, doutor, sua passagem. Às vezes machucado por pessoas sem controle. Aprendem a matar de dia e a sorrir de noite. Aprendem a ignorar as lágrimas e os gritos. Pra nós fecham os olhos e também não dão ouvidos. Tanto sofrimento, poucos sabem dessas coisas. Só Deus pra transformar, mudar essas pessoas. Eu sei que serei rico no meu paraíso, a terra prometida onde não dói um sorriso. Quem se diz forte demais, otimista ou capaz, vai chorar. Deus fez de mim o que sou, meus caminhos mudou. Poeta sou, em Cristo vou continuar. Chega a ser tão explícito que dói meu coração. Judiados, maltratados, sem nenhuma compaixão. Exemplos de guerreiros, apesar da aparência. Então, pra viver e sair da decadência, muitos já venceram, na moral, só na manha. Aí, sem maldade, não vive quem não sonha. Muitos ainda têm uma ideia reta. Das ruas para os livros, mendigo ou poeta. Artistas verdadeiros, tratados como lixo. Enlouquecendo ou esperando o paraíso. Carroças, sucatas, ter um lençol é luxo. Vivendo em meio ao lixo, só o pó sujo. Não existe um ser humano que não tenha sofrido. Seja branco, preto, pobre ou rico. Sem maldade não é tirando, mas eu tenho consciência disso. Experiências como essa só com o convívio. Quem se diz forte demais, otimista ou capaz, vai chorar. Eu sei de mim o que sou, meus caminhos mudou. Poeta sou, em Cristo vou continuar. Se pela condição somos julgados dessa forma, preto ou branco, humilhados toda hora. Não tive muita sorte, não nasci em berço de ouro. A condição humilde é a essência do meu povo. Mas a situação não me limita de sonhar, que o amanhã só Deus pode mudar. Peço a Deus que Ele olhe pra mim, pois não sei até aonde eu posso resistir. Pensei que minha vida iria mudar. É minha vontade, tá na hora de acordar. Desperto do meu sonho e não enxergo o futuro. Como se eu tivesse numa pilha de entulho. Deixado de lado, esquecido, largado. Relembro da minha vida, de todo o meu passado. Tudo que sonhei, tudo que planejei. O desejo do melhor que não conquistei. Só eu senti o gosto do veneno. Doce no início, amargo sofrimento. Mas há tempo pra tudo nessa terra. Se não foi hoje, tenho em Deus a minha espera. Quem se diz forte demais, otimista.